Irineu, Carlos do Santo, de um DP por aí, idade 30 anos. Um dia, outro dia, que eu distraio a vizinha. Na favela, é bom saber que mora o polícia. Boné da Casa Bahia, calça por dentro do tênis. Dá a impressão que alguém desconfia às vezes. Vou quebrar pela viela, tem uns caras armados. Ô espiridião, esse vizinho é calado. Vixe, ó cara frio, não esperava por isso. Um dia sim, um dia não, o que cê faz, meu querido? Deus é pai, cadê Deus pra me dar a resposta? Bico de pedreiro e pintão, pintei o muro da escola. Você que apagou o escudo da facção. Minha Nossa Senhora, me dá proteção. Ô menina, eu não me lembro bem disso. Tem os cara que me ajuda, é o Zebete e o Cisso. Segura o refém, cê anda com esse pilantra. Ele me deve uns bagulho, vai, passa a grana. Mas rapaz, vamos conversar, é que é bem parecido. Sei lá, eu confundi com o Aloysio e Joilson. Deixa eu pegar meu busão, tá todo mundo me olhando. Vou sentar aqui na frente, apresentar do teu novo, hein. E a mulher do malandro, eu tava de costa, encoxei. Embaçada, ela gostou, melhor fingir que sou gay. Na favela, é bom saber que moram por ali. Vai prender os presos errados e o monte solta em Brasília. E malandro é malandro, cê sabe como é. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Na favela, é bom saber que moram polícia. Vai prender os presos errados e o monte solta em Brasília. E malandro é malandro, cê sabe como é. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Escuta aqui, jurona, né? Estranho fulano. Deixou mó pé, esse maluco deu bolo. Deixa quieto de esquisito. Uma pá de vizinho, mó cara de Mr. B não oferece perigo. Salve, salve, rapa, como vai, meus irmãos? Até pastor tem malícia, e o churrasco tá bom. É fumo da Colômbia, direto da ponte. Fuma mais ou come, depois vai dar fome. Vou pra igreja, saber das histórias. Depois do culto, começa a fofoca. Enquanto desço do busão, pro meu alívio. Essa água na cueca tem nome, é mijo. Vou pra sala e o carro tá sem bateria. Mas é perseguição e o ladrão tá de ninja. Olha o bolinho, não reage a polícia. Você tá torto, nós é a vítima. Na favela, é bom saber que moram polícia. Vai prender os presos errados e o monte solta em Brasília. E malandro é malandro, cê sabe como é. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Na favela, é bom saber que moram polícia. Vai prender os presos errados e o monte solta em Brasília. E malandro é malandro, cê sabe como é. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Mamílio José, de colete de prensa. 3-8 bem gota. Enferrujado. A família é luxo, suíte de condomínio. Eu moro na favela e é muito difícil. Tem já por aí que diz que tá treta. Voltar pro barraco, pra mim é sentença. Tá me tirando porque tem cagueta que fala que a noiva do delegado é capa da abusada. Os cliques da última, o book da lenda. Demitida do roteiro da brasileirinha. Oi soldado, cê é casado ou namora? Me dá uma carona quando cê for embora. Desculpa, não vai dar, vou pra casa de Yoni. Prazer, Abigail, cê é tão musculoso. Vou vazar daqui, deixa eu pegar o revólver. Se fosse SWAT, era fucker e soccer. Escuta aqui, bandido, vou atirar se roubar. Tá doido, chefão, é peru escolar. Em dia de ataque, bueira é cabana. Robocop é Playmobil, Todd Quick laranja. Nós não pode perder, a novela tá boa. A bandida da nova, daquela que voa. Prendi uma pá de suspeito, cadê não tem um? É que cê prendeu na ambulância do SAMU. Na favela, é bom saber que moram polícia. Vai prender os presos errados e o monte solta em Brasília. E malandro é malandro, cê sabe como é. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Na favela, é bom saber que moram polícia. Vai prender os presos errados e o monte solta em Brasília. E malandro é malandro, cê sabe como é. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Ixi, não tá chocolate, tá nem manteiga. Os caras tá parando até cachorro, tio.